Santana agora. Anima 00, Pátio 06. Guardião 06, visto o tráfego na final da 17. Após parar da barra, segue pelo corredor até corredor Caixa Prego, ponto EGL10. Cruz Serra Gonfiosa após a zona para Salvador. EGL em Vera Cruz, ciente, Serra Gonfiosa. É. Tá 31 no 92, no solo aos 26, direito 21 no ano. Direito 21, 3, 1, 2. Chuta 9392, tem 174 Campinas, 3 horas e 50. E 392, Livre Charles, 71, da direita do Índia, no ponto de espera 295, 1000 horas, boa. 295, obrigado, Estado 1000 horas, 9392. Consta 128, decimal 8, Modesto. 288, obrigado, bom trabalho, claro. Boa tarde, o azul 27 na junho, autorizado pelo presidente da Selma Cristina na noite, 50 novembro. Continuação, chegada Amanda, S mantém 050, vigilância, identifique, azul 27 na junho. 050, boa tarde, eu vou chamar o controle 198. Saludão, boa tarde, agora de Álvaro Mesa. Guardião 06, boa tarde, prossiga a visão na escuta, guardião. Prossiga a visão na escuta, guardião. 9392, alinha e mantém, a 190. Autorizado alinhar e manter 10, obrigado. Proibido, então, a saída. 8-06, tá livre. Ótimo. Charlie Papá no solo aos 29, você vai pro pátio 5. Ok, livre à direita, você passa livre ao estacionar, boa tarde. Pois, mira do externo, tem 118,95. 1895, bom trabalho. 10, vento, 150 graus, 8 nós. Gente, iniciando a decolagem, 9392, obrigado. Valeu. Controle o azul 9135, vai passar o externo. Ok, azul 9135, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, o ajuste é no 09. Está aguardando autorização para o pouso, azul 9135. Livre o pouso na 10, 91-50-08-9. Livre o pouso 90, azul 9035. Lutar 9392, decolado aos 31, chame o controle 198. 198, obrigado. Eu autorizo a manter 1500 até o céu. O Guardião 06 em instante na ingressão do espaço aéreo Golf. Espaço aéreo não sujeito ao controle do tráfego aéreo. Somente para o controle de ciência se manterá a presente altitude. Positivo, mantém 1000 AGR. AGR, ok, excelente. Poderia adiantar o seu tempo total de voo? Comandou 9392, decola cruzando 1500. 0014. Foi bloqueado, Guardião 06, confio. Estima mais 1 hora e 40, pouso 2014, em Paulo Alto, o 06. Guardião 06, está agora entrando no espaço aéreo não controlado, seu destino encerrado. Prossiga em condições visuais, frequência livre para coordenação. Bom voo, Guardião 06. Obrigado, até volta. Salvador, boa tarde, 9392 da Thunder Colosso, cruzando 3000, aguarda. Boa tarde, 9392, contato radar, complete curva direita, direto Lida para 340, vigilante. Copiado, Lida 340, tá 9392. 3791. 791, prossiga. Cidade indicada na descida? É, 340. Ok, direto Duna, desce 2000 pés, azul 2791. Duna 2000 pés, 2770. Contém 217, velocidade indicada? 250. Oceaner 6327 na 14, puxa pé, estacionamento. Eu tenho frequência livre para seu voo local, chamando o regresso, Serra do Chefe. Flight level 160, via Golf 677, to Victor Tango Romeo, then Whisk 6, and then a flight plan route. Departure for runway 10, after departure, right turn, Coral departure, squad 5404, another approach frequency 109 and decimal 8. Thank you. 7, mantenha 4000, redução 1700 mais. 4000, redução 70. Genel 6327, pronto pro táxi, com 105 de PAD, 3 horas, Salvador. Pate 1 no Índio, ponto 0, 18, 9, 5, 1 horas, 1. Pate 1 no Índio, ponto 0, 18, 9, 5, ligado. Presente. A presente prova vai manter após pelo, limitado pelo lock. Então, 3, 2, 1, 7. Ok, mantém a presente prova, limitado pelo lock. Mantém a proposta pelo, pode descer para 2 mil? Ainda negativo, mantém a 4 mil, 3, 2, 1, 7. Ponto 7. Eu vou oferecer a visual nos corredores, limitado a 1.500 pés, altímetro em Salvador, 109, Romeu Golfo. Romeu Golfo, estabilizado o localizador, azul 2791. Azul 2791, 5 milhas do marcador externo, continue a aproximação, aguarda a transferência, azul. Aguarda a transferência. Passa 1-4-0, conjunção 9392, passa 1-4-0, chama Recife, frequência 1-2-5, décima 1. 5-9-3-9-2? Firmo. Então, 3-2-1-7, o DF mantém 2-1-7. Curva à esquerda, proa 160, chama estabilizado. 2-3-0, esquerda 160, chama estabilizado, tá 3-2-1-7. Pelo azul 2791, torre 118-95, 2 milhas do externo, bom dia. Salvador, mantém 4 fecham para descida. Estou a terminal Salvador, mantém 4 mil pés, reporta para descida. Livre pouso, na 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-8 nós. Exato. Foi locado na 3-7, ponto 0-10, prova. Geléia 6327, boa tarde, mantenha a posição, temos duas aeronaves na final ILS já sequenciadas, reparação mínima, na aguarde, não pode esperar. Vai mandando, pode esperar, 6327. Ponte visual, deixando o marcador externo à sua esquerda, reporta na final para pouso. Bravo. Campina Grande, nível de voo 370, via rota 190, até Nilma, para direto. Nicola da 1-0, curva esquerda, no perfil da PUCA, transição de par. 5435, transponde 19-8, controle. Vento autorizado, Campina Grande 370, pela ângulo 190, até Nilma, pode descer Campina Grande. PUCA de par, curva esquerda, aí para a esquerda, 5435, 19-8 ao controle, gol 190. É, 966, terra saída Fuca, transição de par. Correto, Fuca, transição de par, 1966. Correto, chama a próxima. Vamos lá. Tower. Alpha 06 on Liberty Tower, Airport, Red Tech. Hey, taxi until taxi hotel and report to cross runway 10. Alpha 06, we are able to pick up the taxi hotel. Roger that, you are number 2 to take off, maintain position on taxi hotel. Maintain position on the hotel, 1-2-0. Estabilizado, TAN 3217. TAN 3217, aguarde a pista livre. Temos um ATR Baúzu, tocando a cabeceira 1-0, ajuste 1-0, 1-0. Ciente no 0-9. Alinhar e manter a 1-0. Alinhar e manter a 1-0, 6327. Nave acionada, código transponder 5150 do sudoeste de Salvador, 40 milhas. Por gentileza, acione 2000 no transponder. Ajuste 1-0-1. Para Guarulhos, doutor, são meia dúzia. prepare a saída da El, forte na sua porta. Fechou. Né, 637, decola 46, chame o controle, 198. 198, obrigado, boa tarde. Boa. Tudo bom, 196, para o fixo da estacionamento. 966, no lado autorizado, chama a tarde. Eu autorizado, chama a tarde, 966. 3217, Juliette, 01. Juliette, 01, 3217. Desce, stop, desce, 0, 0, 1, 2, 1. Controle, boa tarde, 63, 27. 627. 6327. É o controle, ciente, prossiga conforme autorizado. Relata coral. Contact departure 119 on decimal 8. Contact departure 119 decimal 8, officer 6, have a nice day. Which flight, sir? Autorizado Guarulhos, nível 320. De Alpesulu 10, Piraí, Umbade, Alpesulu 44, Tagog. Decora da pista 0 com curva direita, Nadael, Leda, Motiva. 5443 é o transponder, 698 é o controle. 3155 correto, 62 chama pronto, pushback caramento. número 2. Salvador, Romeu Golfo, você está recebendo Rota Sora, ajustando o Romeu Golfo. Cliente Golfo. Estabilizado ILS, execução 1-0-2-2-3-1. Pois vamos, Bruno, completa aproximação, torre 1895. Completa aproximação, torre 1895. Obrigado, boa tarde. Então, Romeu Golfo, torre 1895. Romeu Golfo, 1895. Cliente tem livre pouso na 1-0, vento é 1-40 graus, 8 mais. Mas tem alguma possibilidade de poder ficar uma base para a direita do pistão do 7? É possível sim, o 2-2-3, né? Se tiver condições, é ponte no ponto ideal para o cancelamento do plano. Pode cancelar o presente, o 2-2-3-1, já vou de forma interceptar a base pela direita da pista 1-7. Plano modificado agora 5-3, chame na base, tráfego a 1500 pés no setor norte, pequeno poste, não vai interferir na sua base. 2-2-3-1. Salvador de Romeu, Romeu Golfo. Na 281 de Salvador, até 130 milhas, tropou na modificação, segue visual 045. Decola da Ola Forte, curva direita, no possível da Arbor Elefa. 5452, o transponder 198, controle. Para o pouso. Não foi, mas tem uma rotatória, não é dele. Bono. Para o que ele quer dizer, o controle informa que sempre que for pago o código diferente de algarismo zero na inicial, queira, por gentileza, receber o código transponder que seu flight refere ao primeiro trecho de voo. No caso específico, quando aquilo que deve ser assinado 5150 correlacionou a matriz do aeronave que de Guarulhos para Frankfurt. Terra comprou a mensagem? Por gentileza, acende 2000 no centro transponder. Já avistado. Autorizado o pouso na 1-7, o vento é 1-40 graus, 8 nós. Afirmativa, autorizado o pouso, pista 1-7, ideal da base, 2-2-3-1. Meu Romeu Golfo, avista o ATR da passarela na base, da 1-7? Ainda é recurso. Então ainda mantenha na rotatória e aguarde instruções para interceptar o sinal da 1-7. Foi o 1-9-6-6, pronto, próximo ponto para dar 1-0, pronto. 1-9-6-6, está autorizado, decolagem da 1-0, o vento é 1-40 graus, 8 nós. 7 livros da colagem da 1-0, 1-9-6-6. 1-9-7, próximo fim, seu número 2 para a cópia, prepare a água. Corrida, querido, por favor. Água. Água, obrigado. Tem condições de manter essa separação com o tráfego na final da 1-7? Afirmativo. Está autorizado a final da 1-7, está segundo para o pouso, agora de pista livre. Alô. 5000, transponder 198, controle. Correto, chama quando pronto no portão 3. Sendo o código 0123, pelo Cadec Serra. 0123, Cadec Serra. Pelo Cadec Serra, contato radar através de Taparica, Mozinha Civil, João Corredor, o Chino Pérez, Cadec Serra. Camarada. Temos duas aeronaves na final da 1-7. Passaredo, já tocando a cabeceira 17. Aqui, vai estar seguindo o Romeu. 1966. Decolada 157, chame o controle, 198. 198, boa tarde, 196. Boa tarde. Controle, Mari, desce de TAP para nível 060, sem identificação, vigilância. Controle Salvador, boa tarde, voo 966. 966, boa tarde, contato radar, direto Jambo, vigilância, 962. Direto Jambo, voo 966. A última à esquerda. E chame o solo 219, né? Libera na Lima 219. Tráfico 12 horas, 9 milhas, aeronave Embraer 190, passando uma centena em descida rumo ao Nordeste. Entro, 927, controle. Para a descida, 6327. Fundas para Coral, serviço radar encerrado, chama Eliel 201, boa viagem. Para a descida, Thiago. Eliel 201, 6327. Confiança, controle, por gentileza, acende o código 0134, mantenha esses visual nos corredores. 0134, mantenha esses visual nos corredores. O meu nome é Golf, solo 00, o senhor vai para a parte 5, é isso? Faça um backtrack e mantenha a posição, aguardando a passagem do tráfego na Papá. Oscar Papa Golf, leio o táxi até a Prato Ser 17, via pista 17, chame a linha de pronto para a decolagem. 895. 895, obrigado. Estágio 1620, livre o pouso, na 10, o vento 140 graus, 07 nós. Está livre o pouso, 10, gol 1620. Fala, número 2 para fora, faz teste. Azul, 6918, direto do 1. Teste mantém 3 metros, altímetro, 0 no 1. Azul, 6918. Promoção, 1, então, é danado, nós. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Juliette Bravo Delta, cliente da Oscar, no ponto ideal. 7 Bravo Delta, controle, boa tarde, acendo identificação, 10 para 4 mil pés, chegada a mão, Bravo Delta. Cliente, solicita a flor do VOE para posterior modificação, posto na 17. 7 Bravo Delta, autorizado o VOE, Juliette Bravo Delta. Obrigado, senhor. Parede, eu fio, cadete. faça uma rotatória pelo Cadê de Serra. Linha 314, acima de identificação, direto posição ETAP, desce e mantém 070. Chanel, linha 314. Chamarão, 097. Comodoro, boa tarde, é Chanel 6355, informação novembro, autorização São Paulo. Dobra vossa, redução 220. 320, Romeu Bravo. Zero Guarulhos, 360, via rota Peugeot 10, até Piraí, após direto um bate, Peugeot 44, Tagog, controla da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, ótimo, 5461 no Transformer, 198, controle. Vamos São Paulo Guarulhos, nível 360, via Peugeot 10, Piraí, um bate, Peugeot 44, Tagog. Decolando 10, Dael Leda Motiva, 5461 no transponder, 119.8 a frequência do controle. E a posição é 1-1, Xanar 6355. Xanar próximo, Xanar pelo menos, né? Bora. Xanar 3155, portão 612, pushback estacionamento. 612, autorizado, Xanar Tassi. Salvador, 9590. 1-9-2-0, na escuta? Sim. Mantenha a Juliette por sua prevista ao 4. O nome da Júlia vai entrar. Ok, tá. Mantenha a Juliette por 4, 1-9-2-0. Voz autorizado, da 1-7, pode confirmar o vento? É 1-4-0 graus, 0-9-9. Juliette. Salvador 1097 no portão de número 5 solicita o feedback acionamento. 1091. 3091, na Romeu Bravo. Azul 4118 tem 3 horas de autonomia, alternando Vitória com 117 agora. 4118, liga direito e vem, a cidade 1895 e horas, boa. Índia, 1295, 4118. Nosso caminho corrigindo, 1-2-2. 1-2-2, Salvador, Xanar, 6355, pushback, acionamento 11. 6355, não é autorizado, Xanar. Eu ataco, Xanar, 6355. 1-2-0, segue o azul até o 4. Azul até o 4, 1-2-0. 9590, mantém com a Juliette, previsto 1-0. 10, 9, 5, 0. Boa tarde, Samuel Neto, boa noite. Transponder detonado 2000, Serra Golfo Oeste. Batei 2000. Está aparecendo 2001. Azul 6918, continue na final, dá 1-0 e aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Matura 2000, está em contato visual com o aeródromo, Serra Golfo Oeste. Já está visual, Serra Golfo Oeste. Matura 1-8-95. Chama a torre 895, Serra Golfo Oeste. Romeu, Romeu Bravo Oeste, redução 1-7-0 mais. Subindo 1-7-0, Romeu Bravo Oeste. Torre Serra Golfo Oeste, rotatória, visual com o capo. Show, Serra Golfo Oeste, mantém a rotatória até o quarto para o pouso. Temos três aeronaves na final ILS. CS, Serra Golfo Oeste. Mantenha a rotatória da 1-0, viu? 4-1-8. Indicado. Força. Pronto, reporte estabilizado. Até lá, Romeu Bravo. Azul 6918, pouso autorizado na 1-0, ventando 4-0 graus, 9-9. Pouso pronto, 9-9, boa noite. Pelo Quebec Serra, solo aos 1-0, frequência livre, estacionado 4-5. Completa aproximação, torre 1895, boa tarde. 295, boa. Golfo, acione código 0155, Lima 12. Autoriza a prova do destino, patrão? A Papa Golf, Família Radio e Distância, do destino. 281, 160, do destino. Estabilizou, Romeu Bravo Oscar. A gente completa a aproximação, Romeu Bravo Oscar, segue esse gráfico com o Boeing 737, 5 milhas à sua frente, reduz para a velocidade final de aproximação. Excelente, Romeu Bravo Oscar. Reporta, Puya. Faça favor que mantenha a saída. Gráfico 12 horas 9 milhas, rumo nordeste, um Airbus 320 em descida. Ok, mantenha o 30 ou sobe para o 80? Autorizado para 080, porém mantenha a radial da saída. Bom. Sobre a voa, Saturno 1895, boa tarde. 95 graus, para subir o fósforo. Direita 121, 1, ele fala. 21, 21, 21, 18. Sobre Salvador, Papa Romeu, Romeu, Bravosca. Eu gravo Oscar, continue na final da 1-0 e aguarde pista livre. Você está duas linhas do externo, você está trabalhando pela direita 1-7? Se eu for para 1-7, será o segundo, ok? Cancelamento do plano FR. Bravo, Delta. 1-0 então, Romeu Bravo. Ok, continue na aproximação, segue um Boeing da Gol, à frente. Reporte passando externo. E mais uma milha passa externo, Romeu Bravo. O voo 9243, livre pouso na 1-0, até 1-30 graus, 99. Livre pouso, pista 9-0, 9243. O voo Bravo Oscar para informação, a aeronave da Gol encontra-se a 2 milhas da captura 1-0. Afirmativo agora, 9590, após a aeronave da Gol, sua esquerda, ingresso a Juliette, segue até o 10. Juliette, Hotel 10, tá 9590. Serra Golf Oscar, está autorizado a final da 1-7. Autorizado a final da 1-7, Serra Golf Oscar. O Romeu Bravo Oscar, o senhor tem condições de manter 1.500 pés, arremeter e ingressar no circuito da 1-7, circuito padrão, ou pretende prosseguir na aproximação para 1-0? Manter 1.500 e vai para 1-7. Ok, mantenha 1.500 pés, arremeta em frente e aguarde autorização para a curva à esquerda para ingresso no circuito da 1-7. 7500, e agora a autorização para ingressar no circuito 17, com o Pedro Amor. 13. Bravo, descida visual, mantendo a separação visual com o terreno, altímetro em Salvador, no 019, passa abraço. 9243, no solo é 15, direita em 21. 21, boa, 9243. O Serra Golf Oscar, condições de agilizar a aproximação? Afirma, Serra Golf Oscar. Agilize e aguarde autorização de pouso. Certo. 9243, boa tarde, Active Alpha, reportante da Juliette. Alpha, reportante da Juliette, 9243. Serra Golf Oscar, curve à esquerda, circuito padrão da 1-7, aguarde para o girar base. Tráfego na curva final da 1-7. Eu quero dizer o meu Bravo Oscar. Positivo, é o meu Bravo Oscar. Confirma o meu Bravo Oscar. Giro à esquerda, ingresso no circuito padrão e aguarde para girar base. Esse é o comando à esquerda, aguardando o meu Bravo Oscar. Serra Golf Oscar, livre pouso na 1-7. O vento é 1-40 graus, 7-9. Ponto 3, livre pouso para o Serra Golf Oscar. Lento, 1-40 graus, 8-9. Livre pouso na 1-7, Serra Golf Oscar. O Romeu Bravo Oscar, mantenha ainda a perna do vento da 1-7, aguardando a base. Mantendo a do vento, aguardando a base da 1-7, Romeu Bravo Oscar. Salvador, acionário 3-1-4. 3-1-4, aguarde autorização de pouso. Para informação, temos um tráfego na curta final da 17, já tocando a cabeceira no momento. Aguarde apenas autorização de pouso. Aguardando, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus, 8 nós. Livre pouso, 1-0, né? 3-1. Delta Oscar, livre base, chama final no 7. Livre base, chama na final, Delta 7, não vai trabalhar. 8. Voo rotatória, descendo visual para altitude de tráfego, aguarda transferência. Bravo, Delta. Oscar no solo aos 1-8, vai tocar um hangar. É 4-4, libera a esquerda então, aguardando instruções para o TAT 4. Faça um backtrack e mantenha a posição na Quebec. Azul 4-1-1-8, alguém mantém o 1-0 após o Airbus Lachiné? Bravo Oscar, pista 1-7 livre, está autorizado o pouso. O vento é 1-4-0 graus, 8 nós. Livre pouso 1-7, não, Pedro Avança. Pode ser para lá. Tiet. Poxa, na 63-1-4 no solo, 1-9, direita, 2-1-1. Deixa, 2-1-1. Autorizado da 0, vento 1-4-0 graus, 0-9 nós. Poxa, leve a 3-1-4, táxi de Alfa, reportante da direita. Alfa, 0-9-4. 1-6-9-1-8, em Granca, direita, Porto Alegre. 10-9-1-8. 0-3-1-5-5. Próxima Juliette, Jornal 243. Segue o azul, portal 03. Juliette, portal 3, Jornal 243. Ok. Estágio, Papatango Juliette, Bravo Delta, 3 milhas da rotatória. Sim, Juliette, Bravo Delta, chame na final da 17. Bravo Delta. Bravo Oscar, no solo, ao 2-1, vai pra qual hangar? Livre à direita, frequência livre, estacionado. 4-1-1-8, Brasil, decolado aos 2-0, controle 19-8. 19-8, uma boa tarde, 4-1-1-8. A decolagem é autorizada, da 1-7, o vento é 1-3-0 graus, 8 nós. Temos aeronave na final da 1-7. Bom, senhor, 2-2-3-1. Aeronave não cumpre o gradiente da saída. Gente, com plano inferior. Afirmativa, Papatão 3 ou 0. Papatão 3, 1 ou 5? Papatão Juliette Serra, decolando as 2-2 com trilho 19-8. Papatão 8, Papatão. Eu no 097, alinhar e manter após o Airbus, Batá. Alinho, mantém 1-0, 1-0-9-7. Juliette Bravo Delta, pouso autorizado na 17, vento é 120 graus, 8 nós. Bravo Delta. Decolado 2-3, chame o controle 19-8. 19-8, bom. Mais. Tá 3155 da Euleda, passo 1500. Boa tarde, vigilância, curva direita, só me mantendo o nível 320 da Euleda na prova. Da Euleda na prova, tá 3155. Decolagem autorizada da 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 mais. Decolagem 0-9-7, 1-0. Juliette Bravo Delta no solo 2-4, livre táxi para o pátio da Guaité. Terra Golf Oscar, está autorizado táxi até o pátio 4. Autorizado táxi, pátio 4, até o pátio 4. Oxanã 6355, alinhar e manter 1-0 após o gol. Alinhar e manter 1-0 na 355, Oxanã. Altimento 9, direto pelo 10 para 4, 1, 6, altimento 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 6, 9. Direto pelo 10 para 4, 1, 6, 1, 0, 9. Positivo. Informação Oscar, Santa Copa. O número do exército, estante para 4, prepare a curva. Já aguardando, confirma a senha. Paruca, já recebe, confirma. Você, por favor. Obrigado. Pelo 097, decolado aos 2.6, chame o controle 19-8. 19-8, 097, boa tarde. Boa tarde.